E agora, pequenitos, um conto infantil. Temos uma bela rapidinha com amígdalas, mas ela é mais para o fio, é um brinde. Sim. Não, vamos lá. É brasileiro também. É? Porquê que todas as Cinderelas são em brasileiro? Porque são contos infantis. Claro, e nós, claro. O nosso imaginário. Cinderela era de Minas Gerais. Não se lembram que as coisas da Disney eram todas brasileiras? É verdade. Aliás, eu fui estúpido, comprei o DVD da continuação da Bela e o Monstro e ia brilhar. E eles falam assim, né? Bom. Cinderela, já velhinha com 85 anos, já sem seu príncipe encantado, agora defunto, está à lareira, na casinha da floresta, com seu gato Bob ao colo. E eis não quando, plim, aparece passados tantos anos, a fada madrinha. Salva a caçula, mestre caula, bidibidabadibum. Ó Cinderela, você tem tido toda uma vida tão bem comportadinha, que eu tive de voltar para lhe conceder mais 3 desejos. O que quer você? Oh, fada madrinha, nem sei, né? Com essa idade, o que eu queria mesmo era ser rica. Já que meu príncipe encantado e maravilhoso perdeu tudo na bolsa, né? O nosso palácio, os campos de golfe, até os guizos de Bob, meu pobre gato. Só sobrou a casinha dos anões e 57 anos vivendo aqui. A minha coluna tá toda dobradinha. Mas olha aqui pra velha, a sua voz tá muito bem. Você tem uma boa placa. Bom... Então obrigada. Tudo bem, Cinderela. Então pronto, o que você quiser. O que você quiser. Salva a gasola, mestre cabula. Enquanto vocês se perguntam porquê... Pois, enquanto vocês se perguntam porquê é que a Cinderela morava com os anões, uma vez que os anões são da Branca de Neve, a malta avança. Com a sua varinha de condão, a fada transforma a casinha da floresta num enorme palácio. E a cadeira da Cinderela num magnífico trono de ouro. Então o que mais você quer? Bem, fada madrinha, eu gostaria de ser jovem e bonita de novo, né? Agora com esse dinheiro todo que a senhora me deu, dava até pra pagar uma plástica, né? Mas se der pra eu ficar linda e maravilhosa, acomodante, jovem, e sobretudo poder voltar a entrar nos sapatinhos de cristal, porque olha só, meu pezão, bem grandão, de uma compridona, tá? Que até dava pra eu dormir em pé, né? Ah, faz eu bonita e jovem de novo, faz. Ah, claro, Cinderela, o que você quiser. Com a sua varinha de condão, a fada transforma a Cinderela na moça bonita e viçosa que já fora antes. Com 18 aninhos de idade, bem crescidinha, igual ao dia do baile, da história que todo mundo conhece e que por isso não vamos recordar. Até mesmo porque não temos muito tempo, que isso é só para contar uma rapidinha e já vai numa longa metragem, né? Então o que mais você quer, querida Cinderela? Qual é o seu último desejo, né? Cinderela viçosa e plena de hormonas, gritando, me joga na parede, me chama de lagartixa. Não hesita um segundo. Ué, fada madrinha, agora para minha felicidade ser completa, a senhora podia transformar Bob, meu gato, num homem bonito, com charme e sem mania de jogar na bolsa, né? É o que você quiser, Cinderela. Rapapacula, mexe na pula, e com sua varinha de gondão, a fada transforma Bob, o gato, num gatão bonito, grande e charmoso. Na mesma hora, desaparece, deixando apenas o rastro de sua canção. Cinderela, bonita e viçosa, olha para Bob, bonito, bem mais bonito que seu defunto príncipe adicto do jogo. As hormonas pulando no seu jovem corpinho de donzela. E aí Bob, o gato, se aproxima com o seu passo felino, olhando profundamente nos olhos de sua adorada Cinderela. E ela nem quer acreditar. Seu coração dispara, seu interior estremece, seus mais íntimos recantos fumigando de ansiedade. E aí... Bob, o gato, pega a menina nos seus musculados braços e com sua voz profunda e felina sussurra no seu ouvido. Agora, você lamenta me ter mandado capar, não é, sua megera? Muito barulho por nada. A gente devia ter um fundo musical tipo história infantil para isto. Isto é teatro telefónico anos 50.